mesmo que o desejo venha, e outra vez alguém bonita me abra um ventre nu e um sonho. Te quero comigo na vida, mesmo que a paixão se apague, mesmo que se acabe o riso, ou que um dia o sol se amargue. Te quero comigo na vida. Deixa que escureça o dia, deixa, mulherzinha amiga, tua mão na minha, e fica, dure o que durar. Te quero comigo na vida.